olhar, o meu amor eu te darei. Ó minha flor, pra sempre eu te amarei. Filha da minha vida, pra sempre ao teu lado sim eu vou estar. Te amar, não ficarei calado. Sempre contigo, seu pai, seu amigo. Conta comigo, feliz eu prossigo. Obrigado, meu Deus. Filha, eu sempre te amarei. Contigo eu estarei. Conta comigo, seu pai, amigo. Hoje pra todo, amanhã e sempre. Filha, eu sempre te amarei. Contigo eu estarei. Conta comigo, seu pai, amigo. Um presente de Deus, uma filha bela. Essa veio dos céus, uma Cinderela. Tô de bem com a vida, sem decaída na prosperidade. Vou curtir a natureza, o sol de verdade, na paz com certeza. Com a minha família, todos com saúde. Na vitória, nessa trilha, livres com virtude. Irmão, irmã, luta pelo melhor. O preço da vitória é a luta, é o suor. Honra os seus filhos da maneira que puder. Pois lá no mundo é um novo ser qualquer. Nossos filhos estão no mundo, é pra prosperar. Filha, eu sempre te amarei. Filha, contigo eu estarei. Contar comigo, seu pai e amigo. Hoje pra todo, amanhã e sempre. Filha, sempre. Eu sempre te amarei. Filha, contigo eu estarei. Contar comigo, seu pai e amigo. Deus, este é o meu milagre. Este é o meu milagre. Oh Deus, que a tua bênção não pare. Oh Deus, este é o meu milagre. Oh Deus, que a tua bênção não pare. Oh Deus, este é o meu milagre. Coloque os seus filhos no caminho certo, irmão. Ensina pra eles o correto. Seja um pai presente, seja uma mãe presente. Incentiva a estudar, pra você se orgulhar também da sua filha. A nova geração é o futuro da nação. É o futuro da nação.